Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Começando aqui na sua rádio preferida. Que maravilha. Chegou a sexta-feira, chegou o finalzão de semana. E é muito bom saber que você tá aí ligadinho, ligadinha na melhor programação do seu rádio. Prazer, sou Silvio Ferraz e te faço companhia com uma hora de sucessos. O melhor do sertanejo. O melhor do sertanejão passa por aqui. Boa sexta-feira pra você. Hoje, 3 de outubro do ano de 2014, pra começar o nosso programa, tem Chitãozinho e Chororó, Hipótese. Central do Sertanejo. Eu sei que você está sofrendo e eu compreendo sua dor. Me deixe sofrer o que sofre viver a hipótese desse amor. Chega devastando tudo pra te machucar, que mesmo tentando esquecer te faz lembrar. Não pode ser amor se faz sofrer. Me deixa te mostrar o que vou ser. Vou ser um só, verdadeiro. Vou ser calor no verão de janeiro. Vou ser amor, vou ser o sol pra te aquecer. Me deixa viver. Vou ser um só, um só verdadeiro. Vou ser calor no verão de janeiro. Vou ser amor, vou ser o sol. Tudo pra te machucar, que mesmo tentando esquecer te faz lembrar. Não pode ser amor se faz sofrer. Me deixa te mostrar o que vou ser. Vou ser um só, um só verdadeiro. Vou ser calor no verão de janeiro. Vou ser amor, vou ser o sol. Me deixa viver. Vou ser um só verdadeiro. Vou ser calor no verão de janeiro. Vou ser amor, vou ser um sol pra te aquecer. Me deixa cuidar de você. Central do Sertanejo. Amor, tem uma coisa pra te contar. O que temos pra hoje é saudade. Mas qual de nós vai procurar um pretexto, um motivo pra voltar? Foi ontem, mas eu já sinto vontade das bocas juntas e o calor do nosso lugarzinho de amor. Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho. Minhas mãos tão comichando pra ligar. Final 1504 pra falar. Oh, oh, oh. Cê que sabe, amor, se a gente fica junto ou dá um tempo. Mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, oh, oh. Cê que sabe, amor, tem tudo pra dar certo. Mas já estamos tão perto o coração. hoje eu sozinho. Minhas mãos tão comichando pra ligar. Tenho 1504 pra falar. Oh, oh, oh, oh. Sei que sabe, amor, que a gente fica junto pra um tempo. Mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, oh, oh. Sei que sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, tão perto. Oh, oh, oh, sei que sabe, amor. Te espero. Oh, oh, oh, sei que sabe, amor. Nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, tão perto. Coração, nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, tão perto. O que temos pra hoje é saudade. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Alô, alô, alô, fala comigo. Alô, alô, te esquecer não consigo. Seguimos com o mente. Me falou, foi bom demais. Inesquecível, especial. Ligo e nem me atende mais. Chama e só caixa postal. Diz pra mim qual a razão. Por que não quer me atender? Se fez o meu coração se apaixonar por você. Não é justo, nunca mais. Tira sua voz, juro que não ligo mais. Se disser que não pensa em nós. Alô, alô, alô, fala comigo. Alô, alô, te esquecer não consigo. Alô, alô. Foi bom demais. Inesquecível, especial. Ligo e nem me atende mais. Chama e só caixa postal. Diz pra mim qual a razão. Por que não quer me atender? Se fez o meu coração se apaixonar por você. Não é justo, nunca mais. Quero ouvir a sua voz. Juro que não ligo mais. Se disser que não pensa em nós. Alô, alô, alô, fala comigo. Alô, alô, alô, não vai doer não. Alô, alô, diz um alô, coração. Alô, alô, fala comigo, Léo Magalhães, passou também Cristiano Araújo, Cê Que Sabe. E abrimos com a dupla Chitãozinho e Chororó, Hipótese. É o novo som, é o novo sucesso da dupla Chitãozinho e Chororó aqui no Central do Sertanejo. Olha, hoje é sexta-feira, no nosso segundo bloco tem recordação com Leonardo, Dona Encrenca e as seis mais tocadas da semana. Que beleza, hein? Vamos com Fred, Gustavo, Gustavo Lima, Três Corações. Então simbora sim, que agora a gente vai falar de Três Corações. Amor e prazer, já sei que isso é errado, mas o que fazer? Se eu sou de carne e osso e o meu corpo é refém do meu desejo, dois cheiros me causando a mesma sensação. Por uma sinto amor, por outra atração. Eu tento ser fiel, mas quando ela vem, desisto por um beijo. Nesse segredo, quanto mais eu penso, eu fico louco, louco. Tenho água, mas busco por fogo. Dois olhares partindo meu coração ao meio, duas bocas que levam o gosto do meu beijo, dois corpos que eu preciso e me pertencem por inteiro. Três corações misturam traição com o desejo. Partindo meu coração ao meio, duas bocas que levam o gosto do meu beijo, dois corpos que eu preciso e me pertencem por inteiro. Três corações misturam traição com um desejo. Pra cantar com a gente, Gustavo Lima, mas eu penso, eu fico louco, louco. Tenho água, mas busco por fogo. Dois olhares partindo meu coração ao meio, duas bocas que levam o gosto do meu beijo, dois corpos que eu preciso e me pertencem por inteiro. Dois corações misturam traição com o desejo. Dois olhares partindo meu coração ao meio, duas bocas que levam o gosto do meu peso, dois corpos que eu preciso e me pertencem por inteiro. Três corações misturam traição com o desejo. Dois olhares partindo meu coração ao meio, duas bocas que levam o gosto do meu peso, três corpos que eu preciso e me pertencem por inteiro. Três corações misturam traição com o desejo. Fred e Gustavo, Gustavo Lima, Três Corações. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Aô, paixão, judia, passa por cima. Sem noites de lua, sem rumo na rua, em busca de um bar pra tentar te esquecer. Eu chego atrasado, tá tudo fechado, não tenho ninguém nem lugar pra beber. Eu volto pra casa de cabeça cheia, relógio marcando meia-noite e meia. O uísque sem gelo tá na prateleira. Eu pego e bebo, bebo, bebo a noite inteira. Tô na solidão, ouvindo o modão. Eu só sei sofrer pensando em você. Tô na solidão e o meu

me aproximo do seu mundo, sinto sua gravidade, sua atração, seu poder. E na sua órbita, tudo perde a lógica, tudo se resume em você. Tiago aqui no Central do Sertanejo, sexta-feira, finalzão de semana, Gustavo Mioto e Cláudia Leite, Eu Gosto de Você, e Guilherme Santiago, Meia-Noite e Meia. Ó, oh, é sucesso o tempo todo, né? Tá gostando? Tá gostando mesmo? Que beleza! Olha, eu tô indo pro intervalo, na volta tem recordação com Leonardo, Dona Encrenca, e tem também as 6 mais tocadas da semana. E o intervalo é rapidinho, você sabe, né? É vapt-vupt, como já dizia o professor Raimundo, né? Que é isso? Tô voltando, hein? Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo, sexta-feira, finalzão de semana, que maravilha. Toda sexta-feira eu trago pra você uma recordação no nosso segundo bloco. E dessa vez a escolhida foi Dona Encrenca com Leonardo. Vamos recordar. Tá bonito, é só ela dar um grito que lá vem um temporal. Tudo em paz, tudo tranquilo, ela arruma sempre um grilo pra mudar o meu astral. Deixa tudo no embaço, mete o bico no que eu faço e quer sempre ter razão. Ela nunca tá contente, é pior que dor de dente, é um prego no colchão. Eu já não aguento mais, coisa ruim só vem de penca. Se eu soubesse o mal que faz, juro eu voltaria atrás pra me livrar da Dona Encrenca. Eu já não aguento mais, coisa ruim só vem de penca. Se eu soubesse o mal que faz, juro eu voltaria atrás pra me livrar da Dona Encrenca. Briga, xinga, chora, é pior que uma cobra. Casei com minha sogra. Briga, xinga, chora, é pior que uma cobra. É um sofrimento, eu às vezes penso que casei com minha sogra. Tá bonito, é só ela dar um grito que lá vem um temporal. Tudo em paz, tudo tranquilo, ela arruma sempre um grilo pra mudar o meu astral. Deixa tudo no embaço, mete o bico no que eu faço e quer sempre ter razão. Ela nunca tá contente, é pior que dor de dente, é um prego no colchão. Eu já não aguento mais, coisa ruim só vem de penca. Se eu soubesse o mal que faz, juro eu voltaria.

quando está longe eu sei a falta que me faz. Quando está perto, deito em teu colo e sinto a paz. Eu sinto a paz. São seus olhos, sua boca, em você o que me atrai. Será seu beijo que me deixa louco, ou o carinho que você me faz? Pode ser que quando a gente ama não vê os defeitos. Eu olho pra você e vejo tudo perfeito. Tudo perfeito. Pra você, na hora fico assim, como que tem 10 corações batendo dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Quando está longe eu sei a falta que me faz. Quando está perto, deito em teu colo. Sinto a paz, eu sinto a paz, eu sinto a paz. Central do Sertanejo. Todas as meninas, você era a mais bonita. E todos os rapazes já sonharam com você. E até umas garotas já olharam pra sua boca e quiseram se perder. Com todas as flores que você já ganhou, encheríamos um Morumbi e chegaria até a lua lista com os que você disse não. E o que dizem por aí é que seu coração é de amor. É que seu coração é de seu coração é de mármore. É que seu coração é de mármore. Deu certo, no primeiro olhar você disse sim. A igreja estava linda, a cidade inteira estava ali pra ver um final feliz. Um garotinho entrou correndo e subiu no altar, entregou um bilhete que dizia assim: desculpa, desculpa, é que o meu coração é de mármore. É que meu coração é de mármore. É que meu coração é de mármore. É que meu coração é de mármore. Fernando e Sorocaba, a quarta mais tocada da semana. Na quinta posição, Edson e Hudson, 10 corações. E na sexta, César Menotti e Fabiano. Mudar pra quê? Que maravilha! Vai mudar de rádio pra quê?

quem te amava sempre esteve aqui do lado seu. Mas você não percebeu. Eu que nunca quis outra pessoa, mas seu coração sempre me magoa. Só me faz chorar e só me faz sofrer. O que fez comigo é uma covardia, me deixou largada aqui nessa agonia. Não aguento mais só pensar em você. E agora eu canto, bebo e choro, só por ela. Bebo e choro, só por ela, querendo seu amor. E agora eu canto, bebo e choro, só por ela. Bebo e choro, só por ela, querendo seu amor. E agora eu canto, bebo e choro, só por ela. Bebo e choro só por ela, querendo seu amor. E agora eu canto, bebo e choro só por ela. Bebo e choro só por ela, querendo seu amor. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Eu só quero você, o resto tanto faz. Palma da mão, vem. O quarto meio escuro, a janela aberta, a porta encostada, a lua está tão bela. Eu tô aqui sentindo falta de você. Já vi todos os filmes e todos os livros e tô esperando a próxima novela. Tudo porque eu tô tentando te esquecer. E em qualquer lugar que eu vou, onde você está, eu estou. Oh, oh, oh. O meu pensamento te segue, minha saudade te persegue. O meu amor não envelhece, tempo não sai da minha mente. Aqui você me causa febre, uns 40 graus ou um pouco mais. Eu quero é você, eu tiver você. Na palma da mão, hein? Fique em qualquer lugar que eu vou, onde você está, eu estou. Oh, oh, oh. O meu pensamento te segue, minha saudade te persegue. O meu amor não envelhece, você não sai da minha mente. É que você me causa febre, uns 40 graus ou um pouco. Mas eu quero é você, eu amo só você e o resto. Oh, oh. Quero vir. O meu pensamento, por minha saudade. Lindo demais. É que você me causa febre, os 40 graus ou um pouco mais. Eu quero é você, eu amo só você. Central do Sertanejo, primeiríssima da semana, Luan Santana, Tanto Faz. Passou também a segunda, Humberto e Ronaldo, Canto, Bebo e Choro. E o Gustavo Lima, 10 anos. Quarta posição, Fernando Sorocaba, Mármore. Na quinta, Edson e Hudson, 10 Corações. E na sexta, César Menotti e Fabiano, Dar Pra Quê. É Central do Sertanejo. Amanhã, não, amanhã não tem, né? Amanhã é sabadão, não tem Central do Sertanejo. Mas a gente se encontra na sua rádio preferida, com certeza. Mas o Central do Sertanejo tá de volta semana que vem. Segunda-feira tem mais, se Deus quiser, aqui nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, eu trago pra você o Central do Sertanejo. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo, até segunda, com mais Central do Sertanejo. Valeu, gente! Central do Sertanejo.